1-7-3, autorizado, chame táxi. Trabalhar para o táxi, 1-7-3. Economia Terra Galeão. Uno 173, à direita via Índia, ponto de espera torre 118 decimal 95, ajuste 1017. Direita via Índia, ponto de espera 1895, ajuste 1017, boa. Torre Salvador, bom dia, gol 1173, ponte de paradão no zero, pronto para entrar. 1173, boa noite, a linha decola, piscina zero, ventuna, 60 graus, 8 nós. Autorizado, ingresso, decolagem, zona zero, gol 1173. Uno 173, decolou aos 33, controle 119 decimal 8, bom voo. 198, obrigado. para... É presente. Thank you. Salvador, bom dia, Gol 1161, autorização São Paulo, Guarulhos, posição 10. Gol 1161, bom dia, para Guarulhos, 360 autorizado. Decolagem na 10, curva à direita, subida da Euleda Motiva, via pêndulo 10 até Taubaté. 5447 transponder, controle 119, decima 8. Afirmativo 360, decola 10 da Euleda Motiva. Upper Zulu 10, Taubaté, 5447 ao transponder. Confirme o controle. 119, decima 8. 98, sim. O Hudson transfere o posicionamento, Gol 1161. Chama, graças. Salvador, bom dia, TAM 3601, informação Delta, 360 São Paulo. TAM 3601, bom dia, para São Paulo, Congonhas, autorizado a nível 360. Decola da 1 a 0, curva direita, subida da EL, Leda Mótica. Via pêndulo 1 a 0, Cobave, pêndulo 1 a 6, conforme. 5450, transponder, controle 119, decimal 8. Autorizado São Paulo, nível 360. Pela pêndulo 1 a 0, Cobave, pêndulo 1 a 6, prossegue conforme. Decola da 10, curva direita da EL Leda Mótiva. É a saída. 5450 transponder, 198 o controle. Então 3601. 3601, correto. Pronto para fechar o questionamento. Vai chamar, obrigado. Salvador, gol no 1161 para pushback e acionamento no 10. 10, autorizado, chave táxi, gol no 1161. Autorizado, reporta táxi, gol no 1161.